imagina se ele soubesse que sou eu quem tô tirando o seu estresse. É errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer estar aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara. Ai, viu o estresse, comigo ela esquece. Se ele soubesse que sou eu quem tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Chama Neto Santana! Neto Santana, veste a loja multimarcas. Um abraço especial, meu barbeiro, Zumica Barbe. Estourou, meu filho! É rato, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer estar aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Ai, viu o estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse que sou eu quem tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre a maquinha que eu deixei no seu cangote. Imagina se ele soubesse o que sou eu quem tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. Vai! E o telefone do sucesso é 739-9140-5029. Falar com o Clecinho estourado.